351, 3325, tenha bom domingo, 1897. Obrigado, igualmente. Aqui de Lima, manter posição, aguardando aqui, tem o tráfego já, tá, passou o marcador externo. American 90, clear to land runway 10, winds 130 degrees, 10 knots, check landing gear. Landing gear's down and lock, clear to land, runway 10, American 980. Tram 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, via Pesulo 10, decola da 10 com curva pela direita, saída da El Leda, após direto bridge, transponder 5504, controle no 20.8. Tram 3153, correto, repete para operacional. Polo Salvador, bom dia, Tram 3290, com informação do IBS, 330 Recife. Tram 3890, autorizado Recife, nível 330, via Pesulu 58, decola da 10, com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5503, controle no 20.8. 330, Pesulu 58, Recife. Da 10, curva esquerda, Pucaraharu. 5503, 208, é o da 3890. 3890, correto, repete para o operacional. American Line 980 on the ground at 04-1004, vacates by right and contact the ground 11, it's 19. Okay, clear the runway, ground point on American 980, thanks for you. Tango Mike, India Lima, decolada aos 10005, com controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Agora com o controle 120, decimal 8, tem um bom trabalho. Papatango, controle, Papatango, Mike, India Lima. Bom dia, Papatango, Mike, India Lima. Contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Subindo ao 360, perfil da árvore, Mike, India Lima. American 980, approved taxi via Alpha, Juliet, gate 11, apron 1. Okay, Alpha Juliet, apron 2, gate 11, American 980. Está autorizado Elefa, Mike Inza Lima. Voado Elefa, Mike Inza Lima. Salvador, bom dia. O azul Alfa e November. Qual foi Yankee November? Não possui seu plano de voo, qual foi o erro? Não, o azul Alfa Yankee November solicita a autorização de rebote do pátio 3 até o picket número 2. Yankee November do pátio 3 até o gate 2, autorizado se para ingresso do pátio 1, não, Yankee November. Ok, chamarei para ingresso do pátio 1. Mike Índia Lima, Sami Centro Recife, 1288, ao TERN 1260. 1288, 1260, Mike. Azul Alfa, Yankee November, solicita ingresso, pátio principal. Yankee November, autorizado ingresso no pátio principal, portão 02. Ok, continuando ingresso no pátio principal até o 32. Solo Salvador, Sana 3290, dando 62, se tiver estacionamento. 3890, livre acionar, repartição para táxi. Vitor Charlie, hotéis, qual que é a ideia? Seven Mile South West, Salvador, VOA, Flyhead Mari, report to Red Force. TAM 3153, está passando uma aeronave da Azul, a sua retaguarda, após autorizar no posto. Send to flight level, correct, and send to 3,000 feet, 22102. Salvador Alfa, Yankee November, informa perto do reboque estacionado ao gate 2. Alfa Yankee November, solo 6. 3890. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera, no ponto de espera, Xunta Rio 118, decimal 95, ajuste no 021. Então, 3153, autorizado táxi via Índia Alfa, prossegue o TAM aí da mesma companhia, no ponto de espera, no TAM 118, decimal 95, ajuste no 021. Na 3290, autorizado ali, ainda decolar pistão no zero, vento no 50 graus com 10 nós. Salvador, Azul, Alfa, Yankee Alfa. Prossiga, Alfa, Yankee Alfa. Yankee Alfa está no FAT 3, precisa autorização para reboque para o FAT principal, posição 08. Alfa, Yankee Alfa, autorizado reboque para o FAT 1, posição 08. Yankee Alfa. Tá, 3153, após a rolagem da companhia, a linha mantém a cabeceira no zero. Confio, pessoal. Yankee Delta Charlie, aguarde para a cópia. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado voo local para Manati. Confirme e mantém meu pé. Papá, Mike Eco Delta, autorizado voo local para Manati. Mil pés, decolador no 7, corredora checo, pela direita. Transponder 0125, controle 120, sinal 8. Mike Eco Delta, pressionamento, time torre 1-8, décima 9-5. Autorizado a decolagem, descanta 9-0, transição 5-0. Da volta, 3 horas de autonomia. Papa Lima Mike, mantenha-se em condições visuais, quem negar no 021, irá manter 500 pés, confirme? Pés pelo corredor. Sente, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, Lima Papa Yankee Delta Charlie, você vai colocar para Iberostar, 500 pés, do colador no 7, vou botar lá à esquerda, litoral norte, aciona 0167, controle 120, sinal 8. Charlie, prossegue pelo litoral norte, só vigino, não ingressa no corredor forte, aqui é altitude de 500 pés. Meia, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, bom dia, tá 3153. Bom, Salvador, bom dia, tá 3153, passa 1900 pés no perfil da Dael. 3153, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. Solicita o nível 320 e prosseguir Leda, se possível, tá 3153. 3153, vai direto Leda após Leda Bridge. Leda Bridge, tá 3153, nível 320. Papatango, Vitor Charlie Hotel, de 100,000 feet, clear to final ILS, pode ser abstão localized. Are you having condition land the runway 17? Yes, that's right. I would like to make land on runway 17. You pode ser abstão localized the runway 10. Papatango, Vitor Charlie Hotel. Call you back to stabilize and localize. Controle, Lima Papa Mike solicita mil pés da GL proa do Interlagos. Confirme a proa, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike solicita mil pés da GL a proa no Interlagos. Copiado, Lima Papa Mike. Vitor Charlie Hotel, due to North to Airman, the runway 10 is closed. You have to make land on runway 17. You have to change your flight route. Project, we've got a chance to VFR now to proceed to right base on runway 17, sir. NZ29, QNH1021, call tower 18.6 for the extraction. Okay, Zach, I'll call it 118.6. Thank you, goodbye for today. Correction, tower 118.95. 0.95, thank you. Lima Papa Mike, autorizado 1 no meu pés. Autorizado meu pés, Lima Papa Mike. TAN 3153, suba restrito pelo centro até nível de voo 320. Sobe restrito ao nível de voo 320, TAN 3153. Item localizer, request chance VFR to proceed right base on runway 17. Ok, meu patrão, o Victor Charlie Hotel, QNH 1021. Plane FR cancel at 30, clear. Runway 17, report base lag, o Victor Charlie Hotel. Ah, well, call you back as to base lag it on runway 17. Yankee Delta Charlie, por gentileza, transponde no stand-by. Delta Charlie tem tráfego na aproximação pelo setor norte. O senhor tem condições de decolar com proa sul e após prosseguir pelo litoral? Estou autorizado com proa sul, vento 130 graus com 10 nós. Yankee Delta Charlie parte fora do solo. Charlie. É 126.85, alternando 125.45. Centro Recife 2685, alternando 2545, 3890. Bom dia. Yankee Delta Charlie, roda do solo. Gente, Yankee Delta Charlie, decolado aos 3-1, reporte para cruzamento do campo Yankee Delta Charlie. Charlie.